Vamos ter a agronomia do meio ver um vidroso de baio ungido. Sabe? Vamos, foi. É, vamos lá. Há lá charda de porco. Charda de grunho. Diz assim, não te boi. Nem te boi, não há lá. Até vamos ter o rufo à agronomia. Vamos ver se há a vigareja. Vigareja é uma sardinha. O bacalhau nadante, o solo sapiens, agora a girigota para cozer os trambuzios, que é o feijão, pão meio ligeiro, as trufas é para cozer para as 8 horas. Depois vem na cena fusca para moi deste para a pildra. Está muito brígido. E nós temos que ir à giragota para a gente aquecer as galchas. Mais.